Em meio ao sonho, o rei perturbado clamou aos sábios, mas nada foi encontrado. Mas tu, ó Deus, que habitas no céu, revelaste o segredo com teu doce véu. Bendito seja o teu nome, Senhor. Sabedoria e força é só teu amor. A pedra cortada sem mãos vem triunfar. Teu reino eterno sempre a reinar. Daniel orou com fé em seu coração e a revelação trouxe paz à aflição. Caiu sobre o rosto, adorou ao Senhor, reconhecendo em ti o Deus dos deuses, o Salvador. Bendito seja teu nome. Seja o teu nome, Senhor. Sabedoria e força é só teu amor. A pedra cortada sem mãos vem triunfar. Teu reino eterno sempre a reinar. Bendito seja o teu nome. Cortada, sem mãos vem triunfar. Teu reino eterno sempre a reinar. Português e Worship, acústica, guitarra, piano, sedentor de BPM.